Fecheiro 44, terceira parte. Alarmes e excursões. Capítulo 26. Surge a milícia. O tempo estava a nosso favor, mantendo-se frio, mas límpido. Com os Müller e os homens de pequenas fazendas próximas, partimos de Fraser's Ridge com um grupo de aproximadamente 40 homens e eu. Fergus não iria servir na milícia, mas viera connosco para recrutar homens, sendo ele quem estava mais familiarizado com as povoações e campos de lavoura mais próximos. Quando nos aproximámos da linha do tratado e do ponto mais distante da nossa errante reunião de guerreiros, formávamos uma respeitável companhia em número, se não em competência. Alguns dos homens já tinham sido soldados, apesar de não serem homens de infantaria treinados. Tinham lutado na Escócia ou nas guerras contra os franceses ou contra os índios. Muitos nunca tinham combatido. E todas as noites eu via o Jamie liderar exercícios de treino militar, apesar de muito pouco ortodoxos. "Não temos tempo suficiente para os treinar como deve ser", dissera ele a Roger, ao pé da fogueira na primeira noite. "Demora semanas, sabes? Para preparar bem os homens, para não fugirem quando estiverem a ser atacados." Roger apenas anuiu com a cabeça, embora eu tenha pressentido um ligeiro ar de inquietação a atravessar-lhe o rosto. Suponho que tivesse dúvidas sobre a sua falta de experiência e sobre como ele próprio iria reagir debaixo de fogo. Conhecera muitos soldados jovens na minha época. Eu estava ajoelhada junto à fogueira a fritar pães de farinha de milho numa frigideira de ferro colocada sobre as brasas. Ergui os olhos para Jamie e deparei-me com ele a olhar para mim com um leve sorriso oculto no canto da boca. Ele não apenas conhecera jovens soldados, ele fora um deles. Tossiu e inclinou-se para a frente, para ajeitar as brasas com um pau à procura das codornizes que eu tinha posto a assar, envolvidas em argila. Fugir do perigo é a reação natural. O objetivo de treinar tropas é habituá-las à voz de um oficial, de modo que ouçam, mesmo acima do rugido das armas, e obedeçam sem pensar no perigo. Sim. Como se treina um cavalo a não se assustar com barulhos? Interrompeu Roger sarcasticamente. Sim, isso mesmo, concordou Jamie com ar sério. A diferença é que tens de fazer com que o cavalo acredite que tu sabes mais das coisas do que ele. Um oficial só precisa de gritar mais alto. Roger riu-se e Jamie continuou com um leve sorriso. Quando fui soldado em França, tive de marchar para cima e para baixo, para a frente e para trás, até gastar as solas das minhas botas, antes que me dessem pólvora para a arma. Estava tão exausto ao final de um dia de treino que podiam disparar um canhão ao lado da minha cama, que eu não teria mexido um fio de cabelo. Abanou um pouco a cabeça, o esboço do sorriso a desaparecer-lhe do rosto. Mas nós não temos tempo para isso. Metade dos homens tem alguma noção de serviço militar. Vamos ter de contar com eles para se manterem a postos se tivermos de lutar e ter fé nos outros. Olhou para além do fogo e gesticulou na direção da paisagem de árvores e montanhas que desaparecia lentamente. Não se parece muito com um campo de batalha, pois não? Não sei onde a batalha terá lugar, se houver alguma. Mas penso que temos de nos preparar para um confronto onde haja algum abrigo. Nós ensiná-los-emos a lutar, como os escoceses das terras altas lutam, para reunirem e debandarem às minhas ordens. E fora isso, devem fazer o melhor que puderem. Somente metade dos homens já foi soldado, mas todos são caçadores. Ergueu o queixo indicando recrutas, alguns dos quais tinham capturado pequenos animais durante a cavalgada do dia. Os irmãos Lindsay tinham abatido a tiro a codorniz que estávamos a comer. Roger anuiu e inclinou-se para a frente, tirando uma bola de barro enegrecida do fogo com o seu próprio pau, mantendo o rosto escondido. Quase todo. Ele caçara todos os dias, desde o nosso regresso a Reeds, e ainda não conseguira abater nem mesmo um gambá. Jamie, que fora com ele uma vez, expressara-me em particular a opinião de que Roger se sairia melhor se golpeasse o animal na cabeça com o seu mosquete do que tentar disparar nele. Franzi o sobrolho para Jamie. Ele ergueu o dele para mim, devolvendo-me o olhar. Os sentimentos de Roger tinham de se resolver sozinhos. Era a dura mensagem no seu semblante. Arregalei os olhos e levantei-me. Mas, na verdade, não é realmente como caçar, pois não? Sentei-me ao lado de Jamie e entreguei-lhe um dos pães de milho quentes, especialmente agora. O que é que queres dizer com isso, Sassenach? Jamie abriu o pão de milho, semicerrando os olhos, em estado de graça, enquanto inalava o vapor quente e fragrante. Para começar, tu não tens a certeza de que haverá uma batalha, ressaltei. Segundo, se houver, não estarás a enfrentar tropas treinadas. Os reguladores não são soldados, da mesma forma que os teus homens não o são. Terceiro, vocês não pretendem realmente matar os reguladores, apenas assustá-los para que batam em retirada ou se rendam. E quarto, sorri para Roger. O objetivo da caça é matar alguma coisa. O objetivo de ir para a guerra é voltar vivo. Jamie engasgou-se com um pedaço de pão. Dei-lhe uma palmada prestável nas costas e ele virou-se de um salto para mim, fitando-me furiosamente. Tossiu as migalhas, engoliu e levantou-se com um manto a oscilar. Ouve-me, disse ele um pouco rouco. Tu estás certa, Sassenach, e estás errada. Sim, não é como caçar. Porque a caça em geral não te está a tentar matar. Presta atenção. Virou-se para Roger com o rosto severo. Ela está errada quanto ao resto. Guerra é matar e ponto final. Pensa em menos do que isso. Pensa em meias medidas. Pensa em afugentar. Acima de tudo, pensa na tua própria pele. E por Deus, homem, estarás morto ao final do primeiro dia. Atirou o resto do seu pão de milho para o fogo e afastou-se indignado. Fiquei paralisada durante um momento, até que o calor do pão fresco que eu tinha nas mãos atravessou o pano que o embrulhava e me queimou os dedos. Coloquei-o no cepo com um ai abafado. E Roger mexeu-se um pouco no toro, onde estava sentado. Tudo bem? Perguntou ele, embora não estivesse a olhar para mim. Os seus olhos estavam fixos na direção por onde Jamie desaparecera, onde estavam os cavalos. Tudo bem. Acalmei as pontas queimadas dos meus dedos na casca úmida e fria do tronco. Com o silêncio embaraçador, amenizado por esta curta troca de palavras, resolvi continuar com esta questão. Mesmo admitindo-se, disse eu, que Jamie tenha uma certa experiência da qual pode falar, eu ainda acho que o que ele disse foi uma reação exagerada. Acha? Roger não parecia aborrecido ou desconcertado com as observações de Jamie. Claro que sim. O que quer que aconteça com reguladores, sabemos perfeitamente bem que não vai ser bem uma guerra. É provável que não venha a ser nada. Sim. Roger continuava a olhar para a escuridão com os lábios contraídos, pensativo. Só que julgo que não era disso que ele estava a falar. Ergui uma das sobrancelhas para ele e ele olhou para mim com um sorriso irónico. Quando ele foi caçar comigo, perguntou-me o que é que eu sabia sobre o que estava para vir. Eu contei-lhe. A Bri disse-me que ele lhe tinha perguntado. E ela também lhe contou. O que estava para vir? Quer dizer, a Revolução da Independência? Ele anuiu com a cabeça, os olhos no pedaço de pão de milho que ele esfarelava entre os dedos longos e calejados. Contei-lhe o que sabia sobre as batalhas, a política. Não todos os pormenores, é claro, mas sobre as principais batalhas de que eu me lembrava. Que guerra longa, arrastada e sangrenta vai ser! Ficou em silêncio durante um momento. Depois olhou para mim com um leve brilho verde nos olhos. Suponho que possa chamar a isto uma troca justa. Com ele é difícil saber. Mas eu acredito que talvez o tenha assustado. Ele está apenas a retribuir-me o favor. Dei uma risadinha e levantei-me, sacudindo as migalhas e as cinzas da minha saia. No dia em que conseguires assustar Jamie Fraser com histórias de guerra, meu rapaz, disse eu, será o dia em que o inferno congelará. Ele riu-se, nada embaraçado. Então talvez eu não o tenha assustado, apesar de ele ter ficado muito quieto. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Ficou sério, embora o brilho lhe continuasse nos olhos. Ele realmente assustou-me, agora mesmo. Olhei na direção dos cavalos. A luz ainda não tinha surgido e eu não conseguia ver nada, além de uma vaga confusão de sombras grandes e inquietas, com o brilho ocasional da luz da fogueira a refletir de um quadril arredondado, ou lampejos do brilho de um olho. Jamie não estava à vista, mas eu sabia que ele estava lá. Havia um movimento subtil de um lado para o outro entre os cavalos, com débeis relinchos e resfolos, que me dizia que alguém conhecido estava entre eles. Ele não foi apenas soldado, disse eu finalmente, falando baixinho, embora tivesse quase a certeza de que Jamie estava demasiado afastado para me ouvir. Ele era oficial. Sentei-me no cepo outra vez e coloquei a mão no pão de milho. Mal estava morno agora. Peguei nele, mas não lhe dei nenhuma dentada. Fui enfermeira de guerra, sabes? Num hospital de campanha em França. Ele anuiu, a cabeça escura inclinando-se com interesse. O fogo lançava sombras profundas no seu rosto, enfatizando o contraste da fronte larga e dos ossos pronunciados, com a curva delicada da boca dele. Tratei de soldados. Todos estavam apavorados. Sorri um bocadinho, melancolicamente. Os que tinham estado na frente de batalha lembravam-se, e os que não tinham lá estado imaginavam. Mas eram os oficiais que não conseguiam dormir à noite. Passei o polegar distraídamente sobre a superfície irregular do pão de milho. A sensação era ligeiramente gordurosa por causa da banha de porco. Sentei-me ao lado de Jamie uma vez, depois de Preston, enquanto ele segurava nos braços um dos seus homens, moribundo, e chorei. Ele lembra-se disso. Não se lembra de Culloden, porque não consegue suportar lembrar-se. Baixei os olhos para o pedaço de pão frito na minha mão, tirando as pontinhas queimadas com a unha. Sim, tu assustaste-o. Ele não quer chorar por ti. Nem eu, acrescentei suavemente. Pode não ser agora, mas quando chegar a hora, tem cuidado, está bem? Fez-se um longo silêncio. Terei cuidado, disse ele em voz baixa, por fim. Levantou-se e afastou-se, os passos esmorecendo rapidamente, silenciados pela terra úmida. As outras fogueiras arderam brilhantemente pela noite dentro. Os homens ainda se mantinham na companhia de parentes e amigos, cada pequeno grupo à volta da sua própria fogueira. À medida que continuássemos, eles começariam a misturar-se. Eu sabia disso. Dentro de poucos dias haveria uma única e grande fogueira. Todos reunidos num único círculo de luz. Jamie não temia pelo que Roger lhe contara, pensei eu, mas pelo que ele próprio sabia. Havia duas escolhas para um bom oficial. Deixar que a preocupação com as suas responsabilidades o dilacerassem ou deixar a necessidade endurecê-lo como pedra. Ele sabia disso. Quanto a mim, eu também sabia algumas coisas. Fora casada com dois soldados, ambos oficiais, pois Frank também era oficial. Fui enfermeira e curandeira nos campos de duas guerras. Eu sabia os nomes e as datas das batalhas. Conhecia o cheiro do sangue, do vómito e de tripas esvaziadas. Num hospital de campanha, vê-se membros destroçados, entranhas dilaceradas, fraturas expostas. Mas também se vê homens que nunca pegaram em armas, mas morreram lá. De qualquer das formas, de febre e sujidade e doença e desespero. Eu sabia que milhares morreram de ferimentos e massacres nos campos de batalha de duas guerras mundiais. Sabia que centenas e centenas de milhares morreram lá de infecção e doença. Não seria diferente agora, nem em 4 anos. E isso assustava-me. Realmente, muito. Na noite seguinte, acampámos na floresta de Balsam Mountain, a 1,5 km acima da povoação de Lucklow. Muitos dos homens queriam prosseguir viagem até alcançar a aldeola de Brownsville. Brownsville era o ponto final da nossa viagem, de onde regressaríamos na direção de Salisbury, e reservava a possibilidade de uma taberna, ou ao menos de um albergue onde dormir. Mas Jamie pensou que era melhor esperar. Não quero assustar o povo de lá, explicou ele a Roger, ao chegar a cavalo com um regimento de homens armados após o anoitecer. É melhor anunciar o nosso propósito durante o dia, depois dar um dia livre aos homens e uma noite para se aprontarem para partir. Ele parara com um forte acesso de tosse, os ombros estremecendo com o espasmo. Eu não estava a gostar nem da aparência nem da respiração de Jamie. Ele tinha aquele ar de uma colcha bolorenta. E quando se aproximou da fogueira para se servir do jantar, consegui ouvir um débil miado na sua respiração. A maioria dos homens estava em condições semelhantes. Narizes vermelhos e tosse eram endémicos. E o fogo estalava e sibilava de vez em quando, conforme alguém escarrava e cuspia na fogueira. Eu gostaria de enfiar Jamie na cama com uma pedra quente aos pés, uma cataplasma de mostarda no peito e uma tisana quente e aromática de folhas de hortelã e efedra para beber. Como teriam sido necessários uma abraçadeira de canhão, grilhões de ferro e vários homens armados para levá-lo até à cama. Contentei-me em servir-lhe uma particularmente suculenta concha de guisado de carne na sua tigela. Evald, com voz rouca, Jamie chamou um dos Müller. Parou e limpou a garganta com um som de flanela rasgada. Evald, leva o polo e traz mais lenha para a fogueira. Vai ser uma noite fria. Já estava muito frio. Os homens mantinham-se de pé tão junto à fogueira que as pontas dos seus mantos e casacos estavam chamuscados e a biqueira das suas botas, dos que tinham botas, fedia a couro quente. Os meus próprios joelhos e coxas já estavam quase a empolar, já que eu tinha de ficar perto das chamas para servir o guisado. O meu rabo, porém, parecia de gelo, apesar do velho par de calças compridas que eu usava por baixo da minha combinação e anágua, tanto para me aquecer como para evitar a fricção excessiva quando cavalgava. As florestas do interior da Carolina não eram um lugar para cavalgar numa sela à Amazona. Uma vez servida a última tigela, virei-me para comer o meu próprio guisado, com a fogueira nas minhas costas, uma abençoada onda de calor a envolver-me, o rabo congelado. Está bom, não está, minha senhora? Jimmy Robertson, que cozinhara o guisado, espreitou por cima do meu ombro à procura de um elogio. Está ótimo, assegurei-lhe, delicioso. De facto, estava quente e eu estava com fome. Isso, além do facto de que não tive de ser eu a cozinhá-lo, deu um tom de sinceridade convincente às minhas palavras e ele retirou-se satisfeito. Comi devagar, apreciando o calor da tigela de madeira nas minhas mãos frias, bem como a reconfortante sensação de comida quente no estômago. A cacofonia de espirros e tosses atrás de mim em nada atrapalhou a sensação momentânea de bem-estar produzida pela comida e pela perspectiva de descanso após um longo dia na sela do cavalo. Nem mesmo a visão da floresta à nossa volta, negra e glacial, sob a crescente luz das estrelas, foi capaz de me perturbar. O meu próprio nariz, repito, o meu próprio nariz começara a pingar, mas eu esperava que fosse meramente resultado de comer comida quente. Engoli devagar, mas não havia sinal de garganta dorida, nem estertores de congestão no meu peito. Jamie, sim, respirava ruidosamente. Terminara de comer e viera para o meu lado, aquecendo o rabo no calor da fogueira. Tudo bem, Sassenach? Perguntou ele, com voz rouca. Apenas rinite vasomotora, respondi, limpando o nariz com um lenço. Onde? Ele lançou um olhar desconfiado para a floresta. Aqui? Pensei que tivesses dito que só existiam em África. O quê? Ah, rinocerontes! Sim, existem lá. Só quis dizer que o meu nariz está a pingar. Mas não apanhei la gripe. Ah, isso é bom. Eu apanhei, acrescentou ele desnecessariamente, espirrando 3 vezes de seguida. Entregou-me a sua tigela vazia para usar as duas mãos para assoar o nariz, o que fez com uma série de abomináveis grasnidos. Pestanejei levemente ao ver-lhe as narinas vermelhas e esfoladas. Eu tinha um pouco de gordura de urso com cânfora no meu alforje, mas tinha a certeza de que ele não me iria deixar que o untasse em público. Tens a certeza de que não deveríamos seguir em frente? Perguntei-lhe, observando. O Jordi diz que a aldeia não fica muito longe e que é uma estrada ou algo parecido. Eu já sabia a resposta. Ele não era de alterar uma estratégia em prol do conforto pessoal. Além do mais, o acampamento já fora montado e havia uma boa fogueira a arder. Mesmo assim, além do meu próprio desejo de uma cama limpa e quente, bem, qualquer cama, eu não seria exigente. Estava preocupada com Jamie. De perto, o som da sua respiração tinha uma sonância asmática profunda que me inquietava. Ele sabia o que eu queria dizer. Sorriu, guardando o lenço sujo na manga. Vou ficar bem, Sassenach, disse ele. É só uma pequena constipação. Já estive muito pior do que isto, muitas vezes. Paul Müller atirou outro toro para a fogueira. Uma enorme brasa quebrou-se e explodiu com um rugido, lançando para o alto uma labareda brilhante que nos fez sair dali de perto para evitar a chuva de faúlhas. Por esta altura, com o rabo já suficientemente cozido, virei-me de frente para o fogo. Jamie, no entanto, continuou de costas, o senho ligeiramente franzido, enquanto examinava as sombras da floresta que se estendiam à nossa volta. O seu rosto relaxou, e eu virei-me, vendo dois homens a emergir por entre as árvores, sacudindo caruma e pedaços de casca de árvore das roupas. Jack Parker e um outro homem, eu ainda não sabia o seu nome, mas era óbvio que tinha emigrado recentemente de algum lugar perto de Glasgow, a julgar pela sua maneira de falar. Tudo tranquilo, senhor, disse Parker, tocando no chapéu numa breve saudação. Mas está frio como gelo. Sim, não sinto as minhas partes desde o jantar, interpôs o homem de Glasgow a rir-se e a esfregar-se enquanto se dirigia para a fogueira. Já devem estar completamente congeladas. Sei o que estás a dizer, homem, disse Jamie a rir-se. Fui mijar ainda há pouco e não consegui encontrá-lo. Virou-se no meio das gargalhadas e foi verificar os cavalos, com uma segunda tigela de guisado ainda a meio numa das mãos. Os outros homens já estavam a preparar as suas mantas para se deitarem, discutindo se era melhor dormir com os pés ou com a cabeça perto do fogo. Vais queimar as solas das tuas botas se ficares perto demais, argumentou Evan Lindsay. Estás a ver? Torrei as cavilhas e agora olha. Ergueu um pé grande, exibindo uma bota gasta, amarrada com uma corda rústica. Os tacões e as solas de couro, às vezes, eram cosidos, porém, com mais frequência, eram presos com minúsculas cavilhas recortadas de couro ou madeira, coladas com resina de pinheiro ou outro tipo de substância adesiva. Resina de pinheiro, em particular, era inflamável. Eu já vira faíscas ocasionais saltarem dos pés dos homens que dormiam com os pés demasiado perto do fogo, quando uma cavilha dessas repentinamente se incendiava com o calor. Melhor do que ter o cabelo queimado, argumentou Ronnie Sinclair. Acho que os Lindsay não têm de se preocupar muito com isso. Kenny riu-se para o irmão mais velho e puxou o gorro de lã que usava, como os seus dois irmãos, sobre a cabeça calva. Sim, sempre com a cabeça para o fogo, concordou Murdo. Não vais querer ter frio no teu scalp. Isso vai direto para o fígado e serás um homem morto. Murdo era muito sensível no que dizia respeito à sua calvície, sendo raramente visto sem o seu gorro de dormir de lã ou um estranho chapéu feito de pele de gambá, forrado e decorado anarquicamente com pele de toirão. Ele olhou com inveja para Roger, que atava na nuca a sua própria cabeleira espessa e negra, com um pedaço de tira de couro. O Mackenzie não precisa de se preocupar. É peludo como um urso. Roger riu-se em resposta. Como os outros, ele parara de se barbear quando deixámos Reeds. Agora, 8 dias depois, uma camada espessa de barba espetada e escura dava-lhe realmente uma feroz aparência de urso. Ocorreu-me que, fora a conveniência, uma barba cerrada indubitavelmente mantinha o rosto aquecido em noites como aquela. Enfiei o meu queixo liso e vulnerável nas dobras acolhedoras do meu chale.